asfalto preto, ao pé no barro mocado. Liga é caibro com prego, tudo meio improvisado. Atrasado eu sei que tô, telefone apitou. E aí zóio, qual é? A encomenda chegou. Tá em mãos, tranquilidade, falta negociação. Toma cuidado na cautela, tá velho os bichão. Vou te falar, não foi fácil, veio com muita resistência. Acho que vale um jeans, se melhor fosse aparência. Tem gente na carência desses no mercado. Se efetuado o negócio, tiozão, toma cuidado. Veio de longe, coisa boa, tio, não vai amarelar. Leva no porta-mala da nave pros bico não flagrar. Tá embalado e tem peso de mais de uma tonelada. É dar na mão dos meninos, fazer a festa nas quebradas. E vão pirar, madrugadas vão virar, tá ligado? Vai pra você, moleque, só porque é meu chegado. Eu já tava tenso, quando menos pensa a campainha toca. Olho pro lado e pro outro, são várias Maria. Fofoca e trai, que tá limpo. Bem-vindo a meu recinto, como disse é coisa boa. Foi fé, não minto, pode abrir a embalagem. Pode olhar um por um, vê com calma, vê qual leva pra evitar zum zum zum. Opa irmão, vai com calma, sem digitais na peça. Como eu disse, tá limpo, calma, olha sem pressa. Cortina só, a fresta pra não deixar o sol entrar. Não gosto de correr o risco de ver o bagulho endoidar. Ganha vontade no olhar, de levar mais e mais. Nessa parada vicia, alivia, te traz a paz. Sem mais pergunto, já evitando conversa. Então fião, escolheu, vai levar quantas peças? Ah, tô indeciso, tá ligado? Tem vários discos bons, mano. Tem Roberto Carlos, tem a Dona Irã Barbosa, Monaco, Doctors MCs, muita parada, ainda tô vendo. Mas aí, como nós faz nesses discos? Então, parceiro, a parada é o seguinte. O disco tão aí, mocota, tá ligado? Pessoal, tem um cuidado, tem mau ciúme da parada. O bagulho é herança, mano. Eu vou te dar, vou jogar na sua mão. Faz suas paradas, toma cuidado, certo? Demorou, falou. Amor, eu fosse ter.